Laredo 2230, pronto, Copa? Pronto, Copa, 3-0. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 1-8-0. Qual da pista 10, aí da Arbora, pois Arbora direto. Controle no 20, décima 8, transponda 5-1-3-2. Autorizado, 1-8-0, Conquista, via rota, decola no 0, Arbora, direto, 208, controle 5-1-3-2, transponda 2-2-3-0. Com essa 2-2-3-0, já para o feedback, senão. Boa tarde, estou Xanema 426. Tá bem. 939. Xanema 326, desce e mantenha 3000. Pode ser manter 3000, Xanema 326. 8. Decola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transfora 5403. Correto, 6142, chame para o feedback, assinado. Não, feedback. Tango, desça e mantenha 4000. LS já está baixado e travado. 5626, tem livre pouso, pista 1-0, vento Salvador 1-50 graus, 07 nós. Livre pouso, trip 5626. O. Pera, mão, uma pós direto petrolinha. Subindo 200, na mão, uma pós direto petrolinha, 5490. O Xanema 326, autorizado final ILS, descendo para 2000. Autorizado final ILS, 2000, autorizado. O Xanema 326. Tá, 3283, chame Recife agora, frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, tá, 3283. Alfa Tango Tango, desse mantenha 3000. 3000, Alfa Tango Tango. Ground, the Shannon 6315, the request push back into the map, stand is 03. Ocean 6315, clear to start up and push, we're watch right for taxi. You do for taxi, Ocean 6315. Gol no 333, ali, mantém cabeceira no 0. Aliás, bater, 1-3-3, cabeceira 1-0. 5626, solo 24, livre direita, chama o solo em 121, décimo 9. Direito 1219, o 5626. Solo Salvador, nosso cordial, boa tarde, 5626, da Tripa Livrana, sua escuta. 5626, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Juliette, pátio 3, atento, 5626. Alfa, Tango, Tango, desse montanha 2000. A 2000, Alfa, Tango, Tango. Xané 63, 2000, no localizador. Completo final LS, torre 1-1-8-9-5, Xané 63, 2000. Vai transferir, torre 102-95, 63, 2000, boa. Torre Salvador, boa tarde, Oxané 6326 transferindo para Campo Avista. Oxané 6326, muito boa tarde, justo no 011, não reporta baixado travado. Reportará baixado travado, 6326. Fugol no 333, decolado 226, chama controle em 120, décimo 8. 1208, boa tarde, gol no 333. Motor de Salvador, boa tarde, voo 1333, cruzando 1300, quando possível, direto sobre. Mano 333, bom dia, contato radar só 360, saída da El. Saída da El, subindo para 360. Ocean 6315, taxi via India, hold point 1way 10, tower 118, decimal 95, 1811. 101, and via India, still hold point 1way 10, and contact 118. 95, bye. Salvador, mais Juliette, ou meu? Está autorizado, final do IRS X-Ray. Chame estabilizado, localizador. É, tchau, pode estar. O Mike, Juliette, Romeu, mantém falta com água nas instruções? Vai mantendo e água nas instruções. O Xané 6326, está autorizado o pouso pistão no zero, vento 130 graus, 089. Pouso autorizado, o Xané 6326. E se o Mike Dress Romeu poderia confirmar intenções? Cruzar o eixo da 17 e sobrevoar a região da Praia do Flamengo. Gente, está autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da 107 e fique atento ao eixo de decolagem da 10. Tem interferência com o eixo da 10, autorizado cruzar o eixo da 107. Iniciando agora o cruzamento e mantém praia do Flamengo, Romeu. Controle Gol 1333. Alfa Tango Tango, complete LS, chama a torre em 1-1-8-9-5, bom pouso? É, seu abadado. E agora para Boca do Rio, via linha do litoral. Gente, está autorizado Boca do Rio, linha do litoral. Grato, Romeu, quando no farol, transfere o controle. Gente, reporta no farol para cancelamento. Reportará na farol. Ah, estabilizado, duas milhas para o céu. Alfa Tango Tango, poderia confirmar pouso 1-0? 1-0. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. É, já vou Tango Tango. Mais Juliette, Romeu, chama controle 1-2-0, 2-8. Solo Salvador, passarela 2230 para pushback acionamento. Passarela 2230, passe 3 autorizado, reporta táxi. No 3 autorizado, livre táxi, reporta na porta táxi. Pô, tudo fechadinho por aí, velho. Solo, moça, né? 6326, librando, não se for. Chané 6326, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Copiou Alfa, Juliette, portão 01. Ou Chané 6326. Afirmo. Externa, mas tá travado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, está autorizado o pouso, pistão 0, vento 1950 graus, 089. Gente, Alfa Tango Tango. Good afternoon, Chanel 6315, hot point 1A10. Chanel 6315, mantém home short 1A10. Roger, mantém hot short 6315. Táxi 2230 com 56 a bordo, 4:20 de autonomia, terminando Salvador. Z230, Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1.000, bom voo. Índia, ponto de espera 1895, obrigado, boa. S315, line up and wait 1A10. Line up and wait 1A10, 615. Direto, Brito. Chame Centro Recife, 1-2-5, décima 1, coordena diretamente com eles, no voo, no 333. 1-2-5, 1, obrigado, voo no 333, bora. Alfa Tango Tango, Saulo Alves, 33, poderia confirmar o passe que irá prosseguir? 490, Recife, 1-2-6, décima 8, 5, bom voo. 2-6-8-5-5-4-9-0, obrigado. Pushback acionamento no portão número 4, Ocean Air 6142. Alfa Tango Tango, Alfa Juliette, parte 3. Recebeu Ocean Air 6142. Sim, Ocean Air, após o ATR passar a retaguarda, está autorizado o pushback acionamento no táxi. Após o ATR na retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chamada para o táxi Ocean Air 6142. Alfa Tango Tango 234. Xanaya 6315, Ambinet 35, contact approach control, frequency 120, decimal 8. 1208, bye, thank you, 615. Monster, good afternoon, Xanaya 6315, past 1500. Xanaya 6315, good afternoon, radar contact on takeoff, climb maintain flight level 360, dial departure. Okay, roger, climb 360, dial, Xanaya 6315. And Monster, many chance for direct dial? Direct to Leda. Direct to Leda now, 615. Zero Lima, tem cabeceira no zero? A Lima, temos zero, 2230. Prossiga, Romeu. Mais direção, meu. Vai sobrevoar a região da Diva Central. Ciente. Xanaya 2230, estou autorizado a decolagem, pista 10, vento 160 graus, 099. Está livre, 2230. Para o táxi Oceania 6142, nosso POB 148, autonomia de 3,5, alterna Natal. Oceania 6142, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Utilizada via Índia, Alfa, ponto espera 2895, ajustado via uma boa tarde, 6142. Controle Salvador, boa, 2230, passarela. 230, boa tarde, contato radar, sua nível 180, saída Arbor. 180, Arbor, 2230. Controle Salvador, boa, 648, 648, essa identificação, desse é o 050, vigilância, chegada maré. 050, chegada maré, boa, 643. Ocean 615. Go ahead, sir. Any chance to coordinate to center to fly direct to bridge? Stand by. Yeah, stand by. Oi, Salvador. Boa tarde, Oceania 6142. Ponto de espera da 10 para fora da balagem. 1142, está autorizado a alinhar e decolar Pistão 0, vento 130 graus, 098. Liga ali a meta decolagem, que é Pistão 0, China 6142. Domestic 3155 direct bridge. Direct bridge, appreciate sir, 615. Segue para a área Netuno. Centeno visual 095. Uma UA. 1251, thank you, bye, 615. 0.8. Controle da 0.8, Chené 6142. Estão autorizados. Visual para área Netuno, decola da pista 10, primeira curva direita, segue radial 168, após 2000 pés da terceira milha. Controle 120.8, transponda 5412. Oi Salvador, boa tarde, Oxalé 6142. Boa tarde, 6142, contato radar do 350, saída PUCA. 350 na PUCA, Oxalé 6142. E nível visual 095. Estou autorizado acionamento para o táxi, Olímpio. 6142, vem na prova do Romeu Fox 018. Trato, vou na prova do Romeu Fox 018, Xané 6142. Romeu 48, desça 2000, autorizado final da IRS, que foi para a pista 0, reporte localizador. Desce para 2000, autorizado a X-Way da pista 0, informa o localizador, Romeu 48. Salvador, boa tarde, eu vim para a TMS, Copa Campinas 3410. Copa 3410 para Campinas. Eu mantive a informação da Copa Campinas Quebec, 4065. Isso, 126, décima 85, bom voo. 2685, Xené, 6142, vamos lá. 3410, Campinas, da 316, decolada 10, saída da El, Leda, Bridge, 208, a controle, 5435, transponder, é azul, 4465. Correto, 4065, chamaram para o Spex, não. Valeu, lá. Uno 648, torre 1895, bom voo. Torre 1895, boa tarde, Uno 648. taxa ali, chame o ponto de espera. No hotel, confirme o PAB e autonomia. Salvador, boa tarde, gol no 648. Gol no 648, ajuste no 00, repórter baixado travado. Já encontrei embaixo travado, gol no 648. Confirme no 648. Passando externo, trem embaixo travado, gol no 648. Sim, se no 648 está autorizado o pouso, pista 10, vento 150 graus, 099. Livre pouso, pista 10, gol 1648. Passaredo 2230, chame Recife 126.0, bom voo. 260, obrigado, até daqui a pouco. Nativa aqui, Delta. Manativa no meio, declarou no site direito a chefe, controle 1208, transponda 0125. Maquete Delta, chame a torre para acionamento, ajuste 1010, bom voo. Ajudado, Livre Sinal, chama o Frontaxi. Alfa Tango, Tango. Sim, adoramos. Quem é lá? Contônio Pátio, Lima. Para ingresso na Lima, reporte. Decimal 95, ingressar via pista até a capiteira. 648, sala 55, livre direita, chama sala 1 no 21 no 19. Livre direito 219 com 643. 3 autorizado ingresso na pista, reporta alinhado pronto, cabeceira 10. Salvador, gol no 648, vibrou. Gol no 648, prossegue via Alfa Juliette para o 2. Alfa Juliette para o gate 2, gol no 648. Tô dando tango, está autorizado o cruzamento. C03, quando o ponto está autorizado a decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 099. Delta, chega a viatura, fala, me reporta na intenção no 7 para ingresso. Controle do 208, grato. Salvador, Olimpo, 03. 03, boa tarde. Contato radar, tudo bem, mantenha nível 095. Direto pro portão de ingresso na área Netuno. Ativo, subindo para o 095, direto para o portão de ingresso, área Netuno 03. Por gentileza, seu tempo total de voo? Entre 30 e 40 minutos. Estacionamento, azul 4065, missão 8. autorizado por estacionamento chama táxi, azul. Tá autorizado, chama táxi, azul, 406. Delta, teclada 02, chama controle 120, décima 8. 1208, controle Salvador, boa tarde, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, boa tarde, mantendo condições visuais, foi na proa de Manati, reporte ligando a CTR. Reporta lá, ligando a CTR, Mike Eco Delta. Salvador, boa tarde, tranca visão 3154, tranca visão Quebec. 3154, boa tarde, atendente identificação, desce ao 050, vigilância, chegada amarela. Verificou, 050, chegada amarela, 3154. Boa tarde, 4462, aciona a identificação. Quando pronto, livre descida ao nível 050, reporte livrado. Foi na flor de Mari, está presente, 4462? Não, por gentileza, só alternativa? Contorno ao pátio Índia Alfa no ponto de espera 118.95. Altímetro marca 1010, tenha um bom voo, até a próxima. Salvador, muito boa tarde. Eu vim cantando, né? Tem que ser um comentário próximo. Rádio 4065, sou autorizada a linha e decola pistola 0. O vento 140 graus no 09. Rádio decola pistola 0, azul, cantando, né? Controle 4462, livrando 170 054. Sim. Limpo 03. Da presente, frequência livre para os canais previstos. Bom voo até o regresso. Salvador, voo no 649, boa tarde, informação do Quebec, autorização ideal. Voo no 649 para Ilhéus, está autorizado. Qual foi o meu nível solicitado, por gentileza? Meu seu nível foi com problemas para mim. 240. Só um minuto que eu vou chegar com o centro. Quebec Serra, possível. Posso através de Paris, ingressão interlada. Olá, 210, chama controle, linha 20, desmão 8. 208, azul, 465, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, decolou na ZEL, cruzando 1300. Boa tarde, 4065, acima de direito de correção, contato radar na decolagem, suba 340, saída da ZEL. 340 na ZEL, azul 4065. Salvador, cordial, boa tarde, é o 35241, no sistema de informação Quebec para cobra conquista, conforme repetiu. 5241, prepara a água direto do centro da conquista, aguarda a cobra, por gentileza. Senhora, saída prevista, aguardando para a cobra 5241. A saída prevista é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após direto do centro da conquista. Gente, faça o escudo para a cobra, grato, 5241. Dono 649, pronto, cobra. Afião, prossiga, 649. Está autorizado para Ilhéus, nível 240, sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda, após direto Ilhéus, após decolagem curva à direita, 5450, 120 decimal 8, a frequência do controle. Autorizado, 240 para Ilhéus, decola 1-0 na saída da El, transmissão Leda, após voo direto Ilhéus, curva direita após decolagem, transmora 5450 e controle Salvador 208, voa no 649. Protegimento correto, chama quando pronto pro push. Adeus. Reporta, né? Mega final. Cliente Exulo November, qual será o nível de voo solicitado final? Ok, 045. O senhor chegou a fazer DLA daquele seu plano para Salvador, comandante? Zona 3192, assim, mantenha o 50. 3192, assim, a identificação, desça o 050, vigilância, chegada amarela. Amarelo, descendo para o 050. Cheque Delta, frequência livre, bom voo até o regresso. Exulo Novembro, gente, aguarde. Acione inicialmente o código transponder 0211. Vai manter 045 da GQE, confirma. Ok, ciente. Mike 7 Romeu, prossiga. Frequência livre, bom pouso, Juliette Romeu. Então, 3154. 3154. Apenas próxima informação, tráfego 10 horas, 5 milhas, 4 milhas e meia, mesmo rumo, mantendo no 1500 pés. Paciente, está 3154, visual com o verso. Mantenha 3000, autorizado final do ILS aqui para a pista 10, reporte estabilizado no localizador. 3000, ILS. X-ray, reporta estabilizado 3194. Liberar a rotatória para o quilo Quebec. Não, negativo, mas vou até através de parede, o quilo Quebec ser. .462, autorizada 3000 pés, ajuste 1010. Bom, 1010, 3000 pés, 4462 da sua. Boa tarde, 6314, ação de identificação, missão nível 050, vigilância, chegada amarela. Amarela até o 50. Complete a aproximação, chame a torre 1895, bom pouso. 1895, uma boa tarde. Muito boa tarde, o chamamento é 327, gente da Quebec, por gentileza 240 Leão. Chamará no lock, 4462. Quilo Quebec Terra, voo rotatória. Rotatória para Quebec Terra. Tipo 5241, pronto, cópia? Sim, prossiga 5241, mesmo. 5241, autorizado para a vitória da conquista, nível 200, decolada pista 10, com primeira curva direita, no perfil da árvore, após voo direto para a vitória da conquista. Aciona 5451, controle 120, decimal 8. Estou autorizado 200, decolando na 10 com curva direita na saída da árvore. 5451 é o transponder, o controle 20, decimal 8 para o 35241. 5241, correto? Pode quando pronto. São 3154, estou autorizado, pouso pistão 0, vento 140 graus, 092. Livre pouso lá, 10 para 3144. Uma 1, bom voo. 251, azul 40065, boa tarde. Pronto, cópia? Tá pronto. 327, autorizado para Ilhéus, nível 240. Decolando da pista 10, primeiro curva direita, no perfil da saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Ilhéus. Aciona 5464 e o controle 120, decimal 8. Ilhéus 240, decolando da 10, com direita após da El, Leda, depois direto Ilhéus. 5464, transponda 208, controle para o 6327, está no 011. Correto, pé quando pronto, 6327. Porta lá. Salvador Chené 6321, boa tarde, Venda Quebec, autorização Brasília 360. 6321, Quebec confere, temos que ser aprovado em nível 320. Aguarde coordenação 36 ou copio 32? 32, aceita. Chené 6321, autorizado para Brasília, nível 320, via Amper Zulu 17, decolada pistão 10, com primeira curva direita, no perfil da árvore, Elefa. Aciona 5476 e o controle 120, decimal 8. 320 autorizado, rota do plano, decola da 10, na árvore, Elefa, 476, o código 120, decimal 8, controle. 6321, está na ponte 6. 6321, correto, está quando pronto. 4 pronto. 4462 da Azul, obrigado, boa tarde. 3192, desça a 2000 pés, autorizada final do ILS, que foi para a pista 10, ajuste 1010, livre da restrição em TAP. Foi para 3192, antes, só para 2000 pés. 3192, afirmativo. S10. Ou 1396, acione identificação, desça o 0620, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, 6000, 2190, 2190. 3219, 3219.